O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação de liquidação e cumprimento de sentença contra as mineradoras Samarco, Vale e BHP, no valor de cerca de R$2.540 milhões. O valor é para reparação aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 5 de novembro de 2015. A ação foi proposta nesta segunda-feira, 4 de outubro. O promotor de justiça de Mariana, Guilherme Meneguin, dá mais detalhes sobre o caso. No dia 2 de outubro de 2018, na ação civil pública proposta perante a segunda vara da comarca de Mariana, o Ministério Público de Minas Gerais, com a colaboração das comissões de atingidos de Mariana, formulou um acordo com as empresas Samarco, Vale e BHP para pagamento das indenizações aos atingidos. Ficou estabelecido que as empresas fariam a reparação integral, assumiriam o ônus da prova e, após a conclusão dos cadastros dos atingidos, fariam os pagamentos, apresentando as propostas em até 90 dias. Esse acordo foi homologado em juízo. Absurdamente, 3 anos depois do referido acordo e quase 6 anos após o crime, que devastou a vida de milhares de pessoas, nem 30% dos atingidos foram indenizados. Mesmo diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade das famílias, as empresas e a lastimável Fundação Renova, criada para, em tese, reparar os danos, não cumpriram o acordo com eficiência. Desse modo, o MPMG, por intermédio da Primeira Promotoria de Justiça de Mariana, auxiliado pelo Calcível, propôs ontem o cumprimento de sentença em face das empresas Samarco, Vale e BHP, para que todos os atingidos sejam efetivamente indenizados, contemplando cerca de 1.300 famílias. O processo foi distribuído também perante a segunda vara da comarca de Mariana, vinculado ao processo principal, a ação civil pública ajuizada em 2015. Ainda segundo Guilherme Meneguin, além da reparação bilionária, o MPMG também cobra o pagamento de multa por parte das empresas e da Fundação Renova. Os cálculos iniciais estimaram 2,5 bilhões de reais de indenizações devidas aos atingidos de Mariana. Esse é o valor mínimo, que deverá ser individualizado no curso da ação por intermédio dos cadastros das vítimas. Além do montante da indenização, pleiteamos também a aplicação de multa em favor dos atingidos pelos injustificáveis atrasos das empresas e da Fundação Renova. O MPMG mantém o compromisso de continuar atuando na defesa dos direitos dos atingidos, adotando as medidas judiciais e extrajudiciais para tal finalidade. O rompimento da barragem de Fundão, pertencente ao complexo minerário de Germano, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, matou 19 pessoas. Foram destruídas mais de 300 edificações, plantações e comunidades inteiras, especialmente em Bento Rodrigues, Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Ponte do Gama, Pedras, Borba, Camargos e Campinas. Toda a bacia do Rio Doce foi afetada e os rejeitos de minério de ferro alcançaram o mar em Regência, município de Linhares, no Espírito Santo. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br.